Este é o episódio 76 do Até Tenho Amigos Que São. É um especial do Motel X, com o Pedro Souto e o João Monteiro, que são diretores do Festival de Terror Lisboeta, que arranca na terça-feira, e a Núria Leão Bernardo, que tinha sido convidada com o João Leitão, do episódio 6, e o Luís Mata Henriques, que são programadores do festival. Foi gravado ontem no escritório do festival. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde lhe podem deixar estrelas e críticas, nem de fazerem like na página do Facebook. E é isto. Do ano passado. Ah, fala do ano passado. Fomos bem fixe. Não, podemos só falar do... Não fomos bem fixe no ano passado? É isso que estás a dizer? Pois, está mal. Eu curti o Green Room. Era o Green Room que chamava, não é? Yeah. O Green Room foi dos melhores. Já fez uma vítima este ano. Já fez uma vítima um filme? Como? Não, foi um filme. O António Alves. É verdade. Vocês querem dizer os vossos nomes para... Já está a gravar? Para a câmara. Já está a gravar? Claro, já estava desde que ele entrou. Não estava nada desde que eu entrei. Mas era fixe ter tido aquela conversa. De... Pois é. Então, Souto. Não acabou. Ele não vai dizer o nome? Souto, não acabou ainda. É para ter que escrever. Vais escrever o nome. Para saber depois lavar o teu nome. Não vamos dar 48 horas? Sim. Me esquecer. Ok. Eu tenho que ler, eu leio tudo. Sim, nós temos... Este ano tivemos mais uma publicação, além do programa Catálogo. Que é o livro dos 10 anos. Que é o livro dos 10 anos. E o programa Catálogo termina-se sempre no último dia, a última hora possível, para entrar em todos os filmes possíveis e imaginários, mais recentes e mais incríveis. E este ano acrescentámos este, foi muito bom. Então assim não dormimos durante mais e mais noites. Fiz. E já não lembro do teu nome. Pedro Souto. Ok. Sou Núria Leão Bernardo. Eu sou João Monteiro. Sou Luís Henriques. E vocês dois são diretores? Somos, sim, membros co-diretores. Exatamente. Okay. Mas há mais diretores, ou não? Há mais dois. Okay. Nós estamos desde... quê? 97? 3? 6? Com este projeto de terror. Foi. Começámos com... Quando era a morte de terror. Nós começámos com umas sessões informais, um grupo que se ia reunindo. E ainda chegou a ter bastante tempo. Era num sótão em Benfica. Eu não fiz parte dessa. Não chegaste a fazer parte dessa parte. Deixa-te mais tempo. Epá, é assim, esta parte do projeto não é oficial. Foi um bocado a gênese de... Houve assim uma reunião espontânea de um grupo de pessoas... Depois começou a atrair amigos de amigos. Nós chegámos a ser bastantes e até tínhamos assim umas fichas para preencher no fim, género. Mas tinham presenças? Não, é a qualidade do filme. Ah, assim, okay. Que não, era tudo old school, era vídeo, VHS. Retro Geek. Isto numa altura ignoria o Luís, tinha o quê? 8 anos? Pois, sim. Em 98 tínhamos 9 anos. Eu tinha 8 anos. Não eram os espermatozoides, não óbvio. Não, mas eu lembro-me ali de falar, eu lembro-me... são muito mais velhos do que eles. Eles já se conheciam, não é? Eu lembro-me ali de falar dessas sessões, pelo menos das primeiras, assim, no King. Só que depois isso foi mais tarde. Essa parte que fica. Só também fica. Nós antes disso ainda tivemos a Projetil, que foi uma associação, que era a Projetil Associação Científico-Cultural, que lançou o projeto do Cineclube. O Cineclube... Epá, acho que nunca se chegou a concretizar. Era para ser muito mais abrangente, não sei só cultura. Alguns dos projetos eram absolutamente fascinantes. Que tipo, como, por exemplo, fazer uma patente para uns óculos de silicone para ir à Tomatina. Lá na Tomatina acontece, que eu não me lembro. Espanha, vai ser ali. Isto eram as coisas que o João Viana se interessava na altura e nós devem interessar hoje em dia. Havia mais. E depois, no meio disto tudo, havia um que era o Cine Clube de Lisboa, que parecia mais... sensato. Sim. E acabou por absorver um bocado todas as nossas... Embora essa parte da... Nós tivemos uma sala, um espaço nas comemorações dos 60 anos de Júlio de Matos. Houve uma intervenção no pavilhão 21C, até se chamava assim, pavilhão 21C, essa mostra de arte. Que é aquele lado? Sim, que é aquele lado. E programou-se vídeos ligados à loucura, portanto, desde documentários a... Dizemos os pacientes a ver aquilo. Sim. E no último dia foi lá o Vasco Cranjo a mostrar desenhos. Exato. Foi mais fixe. Como se chama? Isto foi o quê? 2002, vai. Só em depois de passar de um ano é que se avançou para o Cineclub com a sua primeira sessão, a sessão experimental, era assim que estava escrito no flyer, com I, e foi no Cinema King. Que era o quê? Ichi the Killer. Ok. Não fez sabes imagina. Um filme dele também? Aquela dos... No ano passado? Aquela era uma rã? No ano passado, sim, o Yakuza Apocalipse. Apocalipse, já passámos vários. Ué, nós tínhamos passado dois por ano, se quiséssemos. Por sim, porque ele faz tipo... Ele faz mais filmes. Se calhar um bocadinho mais dinheiro para pagar os aluguéis. Ele é assim, são muito caros. São milhares de euros e nós não vamos por aí. Nós não pagamos. Pois é, nesse ano... No ano passado também veio aquele As Gods Will, também era assim completamente louco. Voltaram a pedir o mesmo preço. Que nós queríamos. Era fixe assim. Como se nada tivesse acontecido. Por isso é que há sempre mais coreanos e tailandeses. Ah, nós mesmo assim temos muitos japoneses, só que não... Pá, muitos ficam pelo caminho. Não necessariamente, mas digamos que negociar é uma área complicada. Para os japoneses. Depois do sol nascer. Mas não é que eu muito a sério. E... Não, agora é que já contextualizaram, depois como é que se transforma na mostra de... A nossa ideia, a seguir ao Cine Club, foi fazer um festival, mas não competitivo, mas com tudo o que um festival significa, não é? Desde convidados, desde workshops e masterclasses, desde secções, retrospectivas e cenas contemporâneas. É verdade, o sótão é verdade. Nós só não dizemos a morada, mas era algures em Benfica, isto é verdade. Mas qual é o porquê que seria preciso a morada? Sim, então. Se bom verificar que já houve lá um projetor. Não era havia, não havia projetor. Nós levávamos uma televisão antiga. Sim, em costas. No tempo em que havia clubes de vídeo. E era VHS. VHS, sim. Mas que também era a televisão, aquelas grandes. Como? Se a televisão era grande? Era, epá, era uma Sony Black Trinity 4x3. Era profunda e pesada. Não, mas o tamanho, tipo, do ecrã. Epá, não era assim daquelas, tipo, porque isso na altura custava... Pois, era caríssimo. Bilhões. Não, era assim uma, tipo, sei lá, uma diagonal de... 40, nem tanto. Ok. 40 centímetros. Era bom. Quantas pessoas? Não, 40 acho que é muito, pai, 30. Opa, eu acho que chegámos a ser. Eu acho que houve sessões para aí 15, 20 pessoas, não? Bastante, não, se calhar não estava. Estavam escutadas essas, pá. Estavam escutadas. E também não vais dizer onde é que está a televisão agora, não é? Tipo um... A televisão está em casa dos meus pais, por acaso. Okay. Mas ela chegou a estar no São Jorge, já nos primeiros anos. Nós levávamos a televisão e ficava lá a passar trailers e cenas do festival. E agora vai dizer que isto também era tudo mentira. Não, isso é verdade. Quase que chegou a fazer programação a televisão. Exato. Não, isso, nós usámos VHS no início do festival, há 10 anos. Usámos VHS para passar coisas. Mas não todas. Não, VHS, era Betacamos. Não, eram DVDs. Aquelas televisões estavam cá fora. Ah, sim, claro. Mas isso não fazia parte da programação? Não fazia parte da decoração. Ok. Mas, entretanto, quando depois mudámos muito. Mas era muito artesanal as decorações do Motel X. Tinha algum encanto por causa disso também. Sim, provavelmente. Chegámos a ir a buscar árvores, bocados de árvores ao Cochete, porque na altura o nosso membro da decoração decidiu... Enlouqueceu? Epá, decidi que queria criar uma espécie de um piquenique sangrento, então precisava ali de umas... E o barco também? E o barco. E o barco e o escafandro. E este ano o quê? Este ano são logo os da EJAC. Sim, por acaso a EJAC tem uma presença maior hoje em dia no cinema São Jorge. E o bolo do Dom Sebastião? Sim, fizemos um bolo com o Rabadaki, que já é nosso parceiro há algum tempo. E... Pai, tinha as vísceras por dentro, não é? Tirava-se a armadura e estava tudo à mostra. Incrível. Tudo combustível, claro. Tudo doce. Yeah. Muito doce. E é melhor falar sobre isso do que sobre a programação deste ano. Eu, como disse, vocês podem falar do que quiserem. Podem não estar a falar do festival. Eu acho que aquilo foi, tem sido divertido criar assim estes momentos, não é? Nós começamos uns dias antes com o convite que enviamos à imprensa e a alguns convidados, tipo patrocinadores e assim, que tentamos seja assim uma coisa que chama a atenção, para fazer umas brincadeiras. E depois a coisa conclui-se lá na conferência de imprensa. Como sempre. Enfim, é sempre quase, é o pontapé de início do festival um mês antes. O que é um bocado estranho ter que fazer isto um mês antes, mas agosto não é um mês. Mas vamos falar da programação. Não é preciso. Podem falar literalmente do que quiserem. Tipo de, sei lá. Querem falar sobre aqueles... Joe Abercrombie, a lâmina. Iraquianos, que... Está a tentar falar isso agora. Vocês têm ali... Ah, os falsos gêmeos, não é? Eles são verdadeiros. São verdadeiros. O que é que eles são parecidos, não é? Quando não são parecidos é porque são falsos. Não, seriamente. Eu ouço sempre. Sim, são falsos gêmeos, mas são falsos gêmeos, mesmo pais à mesma hora, no mesmo sítio. Yeah. E é o mesmo óvulo que se dividiu? Não faço ideia. Acho que a cena é essa. Se for verdadeiros, eles estão no mesmo óvulo. Se for... Gêmeos falsos são dois ovos. Exatamente. E portanto é preciso pois vários espermatozoides, portanto mais do que cada um. Portanto, mais. Dá dois ovos de novo. Mais, né? E os falsos verdadeiros não são, é só um ovo. Porque todos nós temos o nosso gêmeo que consumimos quando... Então, espera, os verdadeiros... Estes não consomem. Os verdadeiros são uma pessoa que se divide em dois. Os verdadeiros são basicamente uma pessoa que não se... Ok, claro. Não isto é a parte científica do científico ao controle. Yeah. Isto é uma... Sim, olha, exato. Exatamente. Se eu soubesse na altura... E porquê que ele está a explicar isto? Porque ele tem... Exato, eu vou... O prémio por trabalhar para o terror em Portugal foi levado com dois gêmeos. Em cima. São falsos, são verdadeiros. E que são falsos. E não têm, não são muito agressivos, quero eu, que num dia destes não tenho que pedir levantar a imunidade diplomática. Espancaram alguém brutalmente. Yeah. Mas isto não está provado, está? O quê? Alegadamente são suspeitos. Sim. Sim, sim, claro. Que fique registado, não é? Epá, não está nada provado, mas há o estado em que tudo ficou. Sim, não, e há o facto de eles dizerem que de facto sim, deram. Pois é, tens razão. Assim, não, eles assumem isso. Vocês não assumam, ou depois vem outro tipo, claro, que acabar o serviço. Claro, é verdade, já me lembrava disso. Há uma relação entre esse caso e a vossa programação. Que é? Toda a gente fez a associação entre a imunidade diplomática e a arma multífera 2. Que foi escrito pelo Shane Black e vocês têm um outro squad. Foi co-escrito pelo Shane Black. Foda-se. Que grande informação. Sure. Nós temos um melhor ainda, que é o K-Shop. Quando nós vimos o filme, lembrámos logo daquele vídeo. Sim, sim. Do Caixo Estreito. E o próprio póster do filme é um rapaz com uma faca exatamente igual. Eu me trouxe. E pronto, isso foi curioso. Curioso, não. Essa associação. Mas... fora isso, não há nada de temos um filme sobre a Turquia atual. Temos o The Purge sobre as eleições americanas. O The Purge que fala diretamente das eleições. Hillary versus Trump, literalmente, quase. Ok. Mas podem não falar. Eu não, agora está, eu estou a gostar de arranjar paralelismos entre os filmes. Ah, ok. E a atualidade. E a atualidade. Ah, estão aqui. Tem um... Sim, tem sim. Nós temos aqui na parede a programação toda. É aqui que fazemos o puzzle do... E nós tentamos juntar sempre filmes com a sessão ao mesmo tempo, com palavras parecidas. O quê? Tipo, Under the Shadow, Like a Cast Shadow. Mesmo. Tem que ter. Tinha que... Pá, as palavras eram demasiado parecidas, então tinham que ficar juntos. É uma regra que fazemos, sim. Vai a Skin Holiday Scream Week, vai a Skin. Scream Week. Nem sempre conseguimos. Estás a saltar um dia, já não conta. Scream Week já não conta para esta conta. É o segredo das pedras vivas, Baskin e Holiday. Ok. Aí temos um filme de. Deu primeira vez um épico Bollywood. Yeah. Chamado Mirutan. Com muitos números musicais e muitos zombies. Ok. Temos o 31, que é um como é que... Como é que chama aquele outro filme? Tipo Hunger Games, mas versão diabólica. Sim, com o Hunger Games, não é? É mais soft. Soft. Não, mas o concurso é mesmo soft. Sim. O Tickle, pá, para mim o Tickle é um dos melhores. Eu quero conheces? Ver o Tickle, sim, viu? Pronto, esse aí é bem fixe. Isso. Ah, e naquele dia temos também o Pet e o The Beast. Pronto. Yeah. E então estavas à procura? Já, yeah, não estava à procura. Quando é que descobriu isto, convém dizer? É temático, é a Hora dos Animais. É o papel dele neste festival, em descobrir estas coisas. Continuamos a ter um filme com imensos rabos. No título. Esse filme entrou? O Assassination Classroom. Ah, não é aquele dos anões? Ah, não, esse tinha literalmente. O Assassination Classroom não é. É aquele desenhado? Não. Yeah, é. É uma adaptação. Okay. E há uma trivia que é todos os anos que nós perguntamos se há um filme com dois rabos no título. Três rabos. Sim, três rabos no título. Vamos e é o Assassination Classroom. Como é que vai para o ar? Quarta-feira é o ar. Para o da internet. Então não digam, pode ser tudo quando é que está disponível este conteúdo? Amanhã é quarta-feira, ou seja, isto é ontem. Ok. Então é melhor não dizer, as pessoas têm descobrido. Não sei, se calhar é muito batido repetir essa trivia. Qual, para o quiz? Não, não era para o quiz, era o quê? Nós só dizíamos isso. Não, nós dizíamos, era uma piada que nós tínhamos. Nós chegámos a dizer isso no início das sessões. Acho que não. Ninguém teve coragem. Nós este ano queremos estimular o... Como é que é o termo? As pessoas vêm mascaradas, as personagens. Cosplay. Relativo, por exemplo, ao Sadako versus Kayako. Nós gostávamos de ter pessoas mascaradas, essas personagens. E outras, claro. E é uma, vão oferecer mesmo um bilhete, não é? Ou não? O Sadako versus Kayako. Se vieres vestido, recebes um bilhete para entrar? É um versus. Para ir ver outro filme. Ah, para ir ver o Sadako filme. É a vilã do The Ring e Kayako é a vilã do The Grudge. Sim. Yeah. E este ano eles decidiram fazer um contra o tipo... Tipo Alien vs. Predator. Exatamente. Yeah. Ou Jason vs. Predator. A cena fixa é que tanto a Sadako como a Kayak são iguais, não é? Pois são bem parecidas. É o cosplay mais mas fácil. Mas o filme... O que se separa é o facto de uma ter um filho e outra. Yeah, assim. Yeah. O filme o quê? Até resolve bem... Faz lá coisas fixas com esse conceito. Eu até gostei. Estive a ver no outro dia. Mas elas são iguais, não é? Tipo, sim, são bem parecidas. Yeah. Até é estranho vê-las no mesmo filme. Sim, e vamos. E vamos ter filmes dobrados ao vivo. Yeah. Que é uma coisa que nós nunca fizemos. Na quinta-feira, com um filme dos anos 80 chamado Peanut Butter Solution. Okay. Vai ser só dobrado ao vivo. Yeah. Não vai passar normalmente. É uma sonha. Não. Vai passar com o som ambiente e depois as vozes são os atores que fazem. Para o Lobo Mau, que é para a cena dos miúdos. A fazer. Se não tens as primeiras canções da Celine Dion em inglês. Não. Sim. É. Foi por isso. Foi por isso que entrou. A sério, eu fui procurar e encontrei essa coisa. E saíram em CD tipo muito depois. E em... Acho que uma depois saiu num single, em vinil e tal. Depois são saíram raridades. Em CD tipo anos depois. Raridades de quando ela ainda nem sequer, ela depois teve aulas de inglês para enunciar bem as palavras. Porque a primeira língua dela é o francês, ela é do Quebec. Ah, ok. Coitada. Sério? A vida dramática da Celine Dion. Temos uma série, não é? Pois na minha série. Finalmente, outra toda. Vez, televisão no Motel X. Qual é? É o Beyond, Beyond the Walls. Okay. Não é americana, é francesa. Yeah. Produzida pelo canal Arte, o que sobe o nível... Da cultura, é a parte da cultural, cultura. Cultural deste festival. É uma semana de boião da cultura. E... Mas é bastante... comercial, acho eu, quer dizer, não é uma coisa assim muito de autor. É sobre o quê? Totalmente acessível. É sobre uma rapariga que recebe uma casa de herança e descobre que, para além das paredes, como o título indica, do Walls, há um universo completamente diferente. Perdão, ao qual ela fica presa. Um universo em que o tempo não tem leis, portanto não há nada. E assim uma série que vai criando um mistério. Depois obviamente é resolvido no último episódio, mas... Quanto tempo é que isso dura? São 3 episódios de 40 minutos. É curtinho. É uma sessão. É fixe. E são as vossas escolhas pessoais do cartaz? Ou são as coisas que vocês estão a tentar vender? Que acham que interessam mais às pessoas? Mais às pessoas? Acho que... Não, acho que era só assim, novidades. Assim. Não, eu acho que tem sido um bocado difícil fazer assim uns destaques. Não? Pelo menos falo por mim, em cada edição. Pá, porque são muitos filmes. E às vezes eles estão espalhados por sessões que, epá, ou não são uma obra das 9 de hoje, ou são à tarde, e tu ficas assim um bocado desorientado, se que acabas de destacar, tendo em conta também assim, os hábitos das pessoas. Mas depois, como nós tentamos que seja assim, o mais abrangente possível em termos de subgéneros e de países, fica assim um mix um bocado difícil de fazer seleção, não é? Eu lembro-me que eu não estava nesta vida da programação e quando falava contigo, com o Soto, e perguntava se este filme era fixe, tu dizias praticamente quase sempre, este é o melhor filme da programação. Mas acontecia 3 ou 4 vezes, portanto deixava de fazer sentido. Pois. Portanto é um bocado isso. Não é? Sim. Mas no geral a programação tem sido sempre incrível, não é? Se tu disseres, claro. Por exemplo, se tu destacares o Baskin, estás basicamente a tirar... prejudicar o Motel Pease, por exemplo. Mas nem toda a gente pode ir ao Motel Pease, porque tem limitações. É verdade. Querem falar do Motel Pease? Motel Pease, pá, é um dos momentos altos do festival. Sim. há quem diga que o Motel X é o festival que antecede. Sim, o Motel Pease. Mas não é durante? Não estou a perceber. Não, depois o que vem a seguir já... Não, é tipo um encerramento, a abertura... Ah, já percebi, tipo, exato, claro. Não, o Motel Quiz é uma cena que nós fazemos já sexta-feira à noite e é um quiz com várias perguntas e vários prémios, tentamos dar assim vários prémios ao longo da noite e tentamos fazer assim uma coisa mais abrangente para não ser também demasiado... Porque há muitos fãs específicos de terror neste festival, mas também há muitas pessoas que não têm cultura... de fã mesmo, de terror, então gostamos de fazer assim uma coisa para toda a gente e costuma resolver. A prova do ano passado era dizer 10 nomes de membros do elenco do Keeping Up with the Kardashians. Exatamente, que não tem nada de terror. Sim, no primeiro ano foi só terror e correu muito bem, só que houve muita gente a dizer eu achei fixe, mas eu não conheço nada assim de, sei lá, não sei os realizadores, não sei os nomes, não tenho a cultura precisa. Então, no segundo ano, foi o ano passado, tentámos criar assim mais... usar temas mais abrangentes, tipo televisão e... Só que depois voltámos a ver as críticas, mas do outro lado, que é eu vim aqui para responder perguntas de terror. Portanto, agora e estou aqui a falar sobre televisão. E então este ano não sabemos o que vamos fazer ainda, mas vai ser uma coisa, provavelmente... Mas, pronto, a ideia é ser cultura pop, com um bocado de terror. Com pitadas de terror. Portanto, vocês, no fundo, até sofrem um bocado, às vezes, do que o Motel X, Festival de Cinema, sofre no fim de cada edição. Yeah. É tipo críticas um microclima do festival. Mas há que dizer que vocês dois que fazem... Sim, eu sou o Luís. Sim, eu e a Nuno. Não, mas isso é uma coisa que... Mas eu acho que vocês esticam-se um bocado mais que o Festival de Cinema. Em termos de claro, sim, claro, sim. Nós saímos. Vocês estão a ser administrados agora. Não, mas o que tem sido fixe é que durante... Nunca tivemos caras de fazer isto. Durante o ano. Mas agora que estão a gravar. Estou mesmo a calhar. Vamos acabar com e as pessoas não estão a ver, mas ele estava com o dedo no ar. Eu acho que é fixe. E durante o ano eles estão totalmente abertos a receber imensas ideias nossas sobre rounds especiais, etc. Não, a comitiva criativa é muito estrita. Mas nós aceitamos ideias sempre. Não, aceitamos. O grande problema do Motel Quiz é... É um grande problema no quiz. Pode ser deste ano? Então o João então vai ao Motel Quiz e ganha sempre. O grupo do não, João. Não. No ano passado fiz parte do grupo dele no ano passado e ficámos em 3º ou 4º lugar, portanto. Mas foi porque no ano passado um membro-chave da equipa dele não estava. Então, mas estás a dizer, é que só houve uma edição antes dessa e ganhamos no Motel. A segunda não ganhou. houve uma versão meio do ano. Pois foi, verdade. Ele veio um baile do João Leitão. Pois é. O João vive em quizzes, é a única altura em que ele vai. Não é o João e a equipa dele, eles são profissionais, eles são pessoas mesmo federadas de quizzes. Portanto, houve 3 quizzes até agora, sim. João, incluindo este durante o ano, ele ganha 2. O João Leitão é o realizador do Capitão Falcão, só para que perceba. Isso é o quê? Isso é o quê? Há alguma ligação? As pessoas estão nesta mesa e. Não, não tem nada a ver connosco. Não, não tem, não é? A Núria que escreveu o Capitão Falcão. Não, a relação é o piloto do Capitão Falcão passou no motel 6. Exatamente, na sessão de abertura. Que a primeira, o piloto do Capitão Falcão foi concebido também como um episódio de terror. Por causa do sim. Porque tinha uma múmia no fim. Tinha uma múmia. Sim. Mas agora perdeu um bocado a cena. Depois tornou-se assim mais de... Ainda bem que essa múmia aparece, porque senão se calhar nem havia filme, não é? Pois é. Não tinha aparecido no motel X. Pois é, olha. Sim, nós tivemos que esperar até ao fim para ter uma justificação. Se tivessem só visto 5 minutos, se tivessem visto o início? Acho não. Que não. Não, nesse caso. As pessoas receberam bem lá. Foi mega sucesso. As pessoas já mandam vir quando pagam para ver um filme e não é o que elas querem, acho eu. Se for uma cena à borda, não sei. Acaso acho que é o contrário. É quando é à borda é que eles sentem que estão a ser ultrajados. Então, mas quando é que isso aconteceu? Eu acho que, sei lá, quando o pessoal diz, este filme é uma comédia, não é terror. Quero o meu bilhete de volta. Pois, nós estamos a falar dessas críticas e basicamente são essas, às vezes, não é, que recebemos. Que é, há uns filmes que não são bem terror. Mas, por acaso, este ano acho que nos esforçámos particularmente para... Não, mas eu acho que sim, mas acho que há pessoas que também exageram um bocado e pronto, não querendo desrespeitar a opinião delas, mas por vezes... acabam por anular alguma das coisas que estão a tentar explicar por outras um bocado exageradas. Porque, e nós sentimos que numa lista de filmes que às vezes nos vêm dizer isto não é terror, epá, estão filmes totalmente, obviamente, de terror, não é? E no ano passado aconteceu-nos uma ou outra vez e parece assim um bocadinho exagerado este tipo de argumentação. Mas há uma constante discussão no grupo até onde é que nós vamos na nossa seleção dos tais filmes polémicos que estão nas fronteiras, que também queremos incluir sempre. Se calhar não queremos é incluir muitos, não é? Porque uhum. também é um exagero. Sim, mas é chato para quem vai ver um filme. Esse é um problema. Vou escolher um filme e vou a um festival de terror. E o filme não era muito terror. Mas para quem tiver o dia todo a ver filmes, aquilo até sabe bem por ser diferente. Portanto, não se pode agradar mesmo a toda a gente. Que filmes é caro este ano, seja nessa onda? Este ano é isso que está a dizer. Eu acho que neste ano, por acaso, não temos assim muitos que, opa, que alguns, estão... Eu acho, por exemplo, o Personal Shopper está ali um bocado nas fronteiras, embora esteja muito ligado, do princípio ao fim, ao sobrenatural. Acho que não é spoiler falar disto. Mas é uma das componentes da história, não é propriamente a cena central, ou aparentemente não é. Eu, pelo menos no fim, senti que estava lá tudo, mas que podia ser daqueles polémicos para trazer para o festival. Uhum. Mas acho que é relevante, até porque acaba por ser uma proposta assim mais de cinema de autor, ainda por cima que mistura aqui uma atriz também ligada ao universo do terror muito comercial e muito soft. Sim, dizer que ela parece não são propriamente os filmes desses ligados ao universo do terror não são propriamente filmes que passem no Motel X, ou vocês tenham algum interesse em passar no Motel X? Acho que depende um bocado, eu acho que sim. Sentirias? Daqui a 10 anos vai haver uma retrospectiva. Daqui a uns anos vai haver uma retrospectiva. Se calhar, não é? Não sei. Primeiro. Eu fui ver o Twilight, o primeiro, na altura, e diverti-me. E não me chocaria. Sim, eu acho talvez que não. Tipo, acho que uma coisa assim mais juvenil. Eu sei que ele é tão manhoso, é só por isso que estou. Sim. Epá, é um bocado, mas é mais ou menos assumido, não é? Não, eu, por exemplo, o Hunger Games, eu consigo compreender que aquilo tem coisas fixe. Eu não vejo nada de fixe no Twilight. Sim, pronto. Sim. Mesmo sendo um produto para mim, tal. Sim, é verdade. Só por aí, não é? Eu gostei essencialmente da cena de pegar na cena daquele universo adolescente e pronto, e de meter estas coisas um bocado assim, tipo, pós Buffy Vampire Slayer. Não tem muito a ver, mas também dava assim um bocado numa volta das mesmas emoções, acho eu. Mas não tem nenhum sentido de humor. Só viste o primeiro? Passa a ver o primeiro. Sim, não tem. E vai até ao terceiro ou quarto. Eu vi todos. Nós vimos todos. Eu sou fã. És fã? A sério? Eu curti. Acho que são obras de cinema que vão ficar para a história. Sim. Estás a gostar de falar a sério? Eu fui mesmo ver todos quando estrearam. Acho que aquilo é tipo. Eu não consigo considerá-los maus porque aquilo é tão estranho, é um objeto tão bizarro aquilo existir. E tipo, as circunstâncias todas do filme e da autora e isso tudo, pá, não sei, acho que aquilo é fascinante. Mas não considero filmes de terror, não sei. Acho que é um... Qual é que achou que foi o filme assim mais parecido para esse tipo de abordagens? O quê? Teenager? Pá, sim, assim, uma cena não muito comercial. Nós passámos o Teen Wolf no ano passado. Sim. Um episódio que, também foi bom, que era a nova temporada. Sim. E o Teen Wolf é tipo uma versão ainda mais medíocre. Pois é. Do Twilight. Mas é televisão. Mas assim, o filme mesmo. O Teen Wolf quase nem. Aquilo estava tipo na gaveta e depois o filme original. O Michael J. Fox trouxe uma estrela e eles lançaram aquilo. Ah, para, não, mas eu estou a falar da série. Render, eu sei. Ah, mas é, o mesmo original, sim. Aquilo era. Yeah, não, não, ninguém queria fazer arco. E fizeram uma sequela à pareça com o Jason Bateman em vez de. Yeah. Antes de ele se meter nas drogas. Mas acho que nunca passámos assim uma cena, não sei. Pá, de certeza que deve haver algum filme adolescente, mas tínhamos passado. Sim, já me estamos a lembrar. Já foram tanto. Aquele filme que encerrou o ano passado, ou 2 anos, aquele do musical. Musical? Sim. Isso era assim, isso era assim meio divertido. Sim, meio independente. Tinha adolescentes. Mas tinha adolescentes? Pois? Sim, sim, sim. Mas tinha o Meatloaf, pá. A minha parte dos adolescentes já não sabe que é o Meatloaf. Yeah, acho que não era para adolescente. Não, conhecem se calhar do Fight Club. Eu acho que. Não, eu já não conheci o Fight Club. Fight Club também já é. Para velhotes. Já sei o que passar. Mas é do final, não, mesmo tipo do último ano, acho que. 99. Yeah. Bem, é um filme que não é de todo de terror, que é O Segredo das Pedras Vivas. De uma cedo, mas o quarto perdido sempre foi uma secção que nós. O que foi? Nada. Que não é de terror. Sim. É, a secção sempre assumiu não, que era de cinema de género. Verdade. E chamar de terror aquilo põe-nos a nós numa. Tem bruxas, tem um ambiente fantástico negro, tem uma própria narrativa que tem a ver com maldições, mas esteticamente é um filme muito diferente do resto. Mas não deixa de ter piada também uma secção retro ter uma estreia mundial do filme filmado em 92. Uhum. Que só foi acabado com o apoio da Wicca. Sim, mas nunca passou. É incrível. Mas aquilo passou na televisão. Passou uma vez? Sim. Esta versão não? Mas como sério. Chamava-se O Altar dos Holocaustos. E agora, mas é que foi feito, pensado para ser uma longa. Só que na altura ele já não ganhava dinheiro do Wicca. RTP aceitava estes projetos. E agora estes anos todos depois conseguiu pegar naquilo outra vez e transformar numa longa, portanto. Certo. Agora, pronto. Núria, às vezes coisas que foram utilizadas não para a televisão, passam em televisão como se fosse é verdade. Televisão. Não sei se sabias. É, foi o reverso do Capitão Falcão. Eu acho que o Capitão Falcão... Não, e depois, mesmo o que foi idealizado para o cinema, depois passou em televisão. Yeah. Porque o Capitão Falcão foi dividido em 3. Ah, pois é, minissérie, não é? No início do ano. Mas eu não tenho comentários sobre isso. Não sei quem é que está a ouvir. Tinha o mesmo nome? Sim. E o mais interessante foi que aquilo agora fica sempre para a história como minissérie e, historicamente, sei lá, nos registros da RTP há o mesmo episódio. Episódio 1, episódio 2. E há continuidade, que é amanhã fiquem... Vejam amanhã mais voos do Capitão Placão. Sim, eles gravaram uma voz no fim que aparecia. Porque ele voa. Já havia um gajo a dizer isso no fim. Não, bem interessado. E ele vai ver mais? Se houver outro filme, a RTP depois divide em mais 3 e faz mais episódios. Portanto... E vai ver outro filme aqui? Pá, eu ainda não sei, ainda não me disseram nada a mim. Mas estão a fazer sem mim. A tentar. Ficar com inveja. Então e mais? O que é que temos de falar mais? Mas eu interrompi. Estávamos a falar mesmo do... Sim, já do... Fala do teu documentário, João. Pois é. É um projeto essencial. Não sou bom a fazer autopromoção. Então, o João fez um documentário. Nós que falamos entre nós, como se dissesse. Na terceira pessoa. Eu durante cá um bocado, só uma coisa, falei do Back to the Future, mandei para o ar e não reparei na tua t-shirt. Tipo, estava a olhar para ti e disse, Back to the Future, depois... Verdade. Se tens uma t-shirt, vai ter da filha. Quando era mais novo. É um bocado assim, o Segredo das Pedras Vivas. Eles voltam ao passado, não é? E trazem o filme do passado. Para o futuro. Ah, não, estava a falar mesmo da história. Não, estou a falar. Porque as pedras são mágicas. O projeto em si. Sim, mas já está a promoção. Então, o João fez um documentário sobre o António Macedo, que é o único cineasta português. O único cineasta português. Calma, ele interrompeu. O King fazia filmes estritamente fantástico, não é? Podes dizer? Do género. De género. E... mas ainda está on hold. E está on hold. Mas, desenvolvimento. Mas foi um projeto de crowdfunding bem sucedido, não foi? Não. Ah. É interessante falares nisso, porque de facto o crowdfunding funcionou. Tinha um teto. Eu ajudei esse crowdfunding. Também. 3.500 euros. Também. Ajudámos todos. E ele só foi concretizado porque antes de ganhei o apoio da Gulbenkian, que basicamente cobriu o dinheiro todo. Portanto, eu angariei cerca de 1.000 euros, o que foi fantástico. Já ter angariado 1.000 euros, só que corri o risco de não ficar com esse dinheiro porque não tinha valor. Pois, sim. Tal. Mas isso é um projeto que nasceu também com o Motel X, porque eu conheci uma cena no primeiro ano do Motel X. E pode interessar pelos filmes dele. Porque na altura que a gente estava à procura de filmes de género português ou filmes de terror, toda a gente falava de uma cena. E pronto, descobrimos de facto um realizador que, para além de ter fundado o cinema moderno português, também fez filmes de todos os géneros, mas de todos os géneros mesmo, desde westerns, a ficção científica, a terror, o UFO fantástico, exploitation e por aí adiante. Hoje em dia, para além de não ser... ter sido apagado, as pessoas que se lembram dele têm uma imagem dele como se fosse aquele velho maluco que fazia filmes esotéricos, o que é, pronto, muito demonstrativo da cultura do nosso país. True. Fica aqui a facada. Fiz o documentário com entrevista com ele? O documentário comecei a fazer há 6 anos e entrevistei todas as pessoas que pude enquanto esperava arranjar alguma mulher. Para ir a arquivos. E, portanto, o filme é um documentário com depoimentos, mas basicamente tem toda a obra dele que não existe em formato nenhum. Okay. Ou seja, está toda no anime, bem conservada, diga-se passagem, mas ninguém nunca viu. E só isso, para mim, acho que faz o filme, essa descoberta dessas imagens. E consequentemente, conta uma história diferente daquela que circula por aí, que basicamente o cinema português é as comédias do António Silva e do Ribeirinho, e depois aparece o Oliveira e o cinema português nasce aí. Isso é uma coisa, tu só descobriste o cinema dele, tipo, a sério por causa do Motel X, porque começaste a fazer o festival. Sim. Não é, tipo, nenhum de vocês cresceu com os filmes dele? Epá, eu lembro... Fazer com terror, sim, por terror. Depois disso sim. lembro-me dos Abismos da Meia-Noite vagamente. Ok. Houve aquela história de ter a Helena Isabel e o Rimenos Nunes, mas a cena, o mistério para mim... Que história é essa? Esse filme foi um grande sucesso. Sim. E na altura os detratores dele diziam basicamente é porque a Helena Isabel aparece de novo. Okay. Era o Rimenos, era a Helena Isabel. E na altura a Helena Isabel, portanto, era a altura das novelas também. Sim. Mas eu lembro mais estranho, é que tipo, eu depois de ouvir isto lembrei, mas já me tinha esquecido completamente. Foi um daqueles casos em que... Há outras histórias ainda mais inacreditáveis, mas que... Nossa, vale a pena. Porquê que não vale a pena? Pois, está tudo no filme. Se quando for acabado? Está para breve. Tu devias chamar ao filme de Macedo e era um companion piece para o De Palma que nós vamos passar este ano. É verdade. Isso era lindo. Isso era perfeito. De Macedo. Não é tudo. Ainda faz a tempo, tipo... Não dormimos mais 48 horas. Ah, não, não dormi. As últimas 48 horas. Ok, então agora é tu vês. Não dormimos 48 horas. Aliás, o meu sonho é poder estrear um filme que eu fiz num festival para o qual eu trabalho. Porque yeah. Acho que dá um bom aspecto. Se for aceito, não é? Sim, pois ainda é uma humilhação de não ser aceito. Será? Pá, está bom, boa, meu. Mas é o teu primeiro filme? Primeiro, provavelmente o único. Ok. Porque se eu fizer filmes à média de 6 anos, demorar 6 anos cada, sou capaz de ter feito, sei lá, 3, quando chegar aos 80. Tu não fizeste filmes? O show de produção. Só em produção. Depois és mais rápido para ir primeiro, pá. Fiz, mas muito pouca coisa. Sim, tu produziste aquela... Aquela bolsa curta que nunca saiu. Aquela. Ah, uhum. Não se pode falar disso, não é? Já dá a gordura, como é que se chama? Chama-se Cavaleiro. Mas saiu, andou por aí. Ganhou um prémio no Mundo da América. Não, estreia mundial. Nós ganhámos 200 euros. Ah, depois foi em Espanha. Isso é. Fomos a uma marisqueira, não foi? Foi? Já não lembro. Todos os nossos bolos. Ah, não usámos para DVD, não, sei, não foi assim. Foi isso. É um LSV, Na LSV que já não existe. Mas fizeste curtas na escola? Pá, sim, eu fui socialmente na escola, depois fiz duas curtas. Escola de cinema, não, escola de cinema. Não é na secundária. Não tinha mal nenhum. Pois claro, não tinha. Não. Sabes que a secundária é uma das saídas do secundário, de facto, do cinema. É. E, não, foi muito divertido fazer a escola de cinema com um pouco mais de idade. Já não era novo. Já estava a fazer uma telecine? Já estava a fazer e consegui ter assim um distanciamento mais fixe. Porque... Não ias às festas? Não, até ia. Era respeitado pelos professores? Sim, havia, sim. As perguntas eram sempre pertinentes? Havia muito adulto. Menos, sim, acho que, por exemplo, não sofri casos de humilhação da parte dos professores. Quanto não foste vítima de bullying também? Yeah, bullying também. Não, isso acho que não havia muito, mas havia às vezes alguma... As aulas às vezes eram divertidas por causa disso. Mas, epá, não, foi fixe. E depois a seguir... Pá, não havia de baixar o gosto por terror e tal? Não, por acaso, pá, olha, foi uma cena que me surpreendeu, foi haver uma certa abertura, ou até às vezes certos... Como é o suicídio? Pá, certas referências em aulas, das mais variadas áreas, desde o som até à produção, até em que havia sempre referências a filmes de terror. Alguns clássicos, tipo Tubarão, não sei o que, eu lembro-me muito bem das primeiras aulas de som falarem do som do Tubarão, da música e do resto do som do filme, que vivia muito dessa experiência, não é, sonora. E, epá, e passando por... Portanto, isso foi bastante fixe, isso logo de início, não senti nada, nenhum problema a esse nível. E pronto, eu fiz o curso sempre depois na área da produção. E a seguir fiz fiz a curta com o Luís e com a Núria. E depois, entretanto, já não tens feito nada? Não, depois ainda fiz outra, totalmente diferente. A Núria fez também produção comigo. Yeah. Quem é o Ricardo Machado. Okay. Que vai fazendo curtas. Ele fez uma nova passada, até que teve no Motel X, é um realizador ativo. Sim, mas voltando ao currículo do Souto, tu também distribuíste uma longa, ganhou prémios. Sim, mais ou menos. Eu oficialmente? Eu tornei-me o produtor associado de uma longa, que é o Primeiro Verão, e ajudei um pouco na tentativa também de divulgar o filme lá fora, junto de sales agents, etc. Que também teve no cinema aqui ao lado. Teve, exatamente, ali em Alvalade. Mas o produtor do filme fez um trabalho, um percurso incrível com o filme a nível de festivais, cá dentro e lá fora. E o filme ganhou imenso nesse percurso. Ainda está aí a percorrer ou não? Eu penso que agora já está um bocadinho mais no fim do ciclo. Talvez, não sei, cineclubes ou alguma coisa assim. E foi bastante tempo entre o filme ser feito e passar tipo, no cinema. Sim, acho que ainda foi. Sim, não foi. Aquilo, portanto, o filme ainda demorou bem 2 anos ou 3 a fazer. Aliás, o realizador, o Adriano Mendes, andou comigo, foi da minha turma na escola de cinema. Mais ou menos a seguir ele começou o projeto e foi assim meio tipo Cassavetes style, não é? Ia filmando, ia vendo o que é que saía, ia revendo e ia escrevendo ao mesmo tempo. E o filme depois passou no Indie, sim, estreou lá, e depois, pá, um ano depois estreou em sala e depois acho que em televisão. Estive associado durante um pequeno período nessa tentativa, que é um bocado inglória, porque os filmes desconhecidos. Mas lá está, eu acho que ele, com este filme já no currículo e com o percurso que teve, e com a qualidade que eu continuo a achar que o filme tem, vai ser muito mais fácil no futuro conseguir, se calhar, financiamentos para projetos mais maiores. Portanto, isto tens que fazer, Luís Henriques. Se é para perder tempo, faz uma longa. Pá, eu uma longa nem consigo imaginar o que é o trabalho. Tu todas as semanas filmas uma coisa que editas. Pronto, mas isso é um bom exemplo de uma coisa que a mim me dá mais prazer. Sim. Porque traz-te um resultado mais imediato. Tu podes dizer o que é? Sim, é uma série de chamada Senta-te e Joga. Foi mencionado no último episódio. Exatamente. Sim. Que é uma série YouTube de entrevistas informais onde estamos a jogar videojogos e estamos a falar de tudo e mais alguma coisa. Tu já foi com gosto. Aliás, sim, estão aqui dois convidados que ajudaram a arrancar a série, que foste tu e o Soto. Muitas vezes. Obrigado. Foi graças a vocês que eu tive coragem de avançar com aquilo. Sim, mas pronto, é daquelas coisas que aquilo tu filmas em pouco tempo, editas e sentes ali uma coisa mais rápida. Pronto, eu gosto mais desse tipo de... De sensação, ou de trabalho, ou de custa menos, é fixe. Não é preciso escrever, não é preciso planear. Podes aplicar essa... É sempre o mesmo plano. Ainda por cima é pessoas a jogar jogos. É divertido. Estou a brincar. Toda a gente quer fazer. Que é uma coisa que ainda não percebeste, é que toda a gente quer. Tipo... Como assim? Tu perguntas a uma pessoa... E as pessoas que normalmente querem fazer aquilo. Claro, claro. Mas houve uma altura em que tu achas que as pessoas não queriam ir, é só isso. Epá, eu antes de começar aquilo, era dúvidas constantes sobre se quem quer participar nisto. E realmente, assim, bastante mais natural do que eu estava à espera. Se até o Soto aceita vir jogar videojogos. Pois é, eu fui lá duas vezes. Eu também fui lá duas vezes, mas foi falseado. A segunda vez já me custou mais. Isso é segredo. Não é segredo, fica para as pessoas que ficaram a ouvir isto até agora e que sabem. Eu fui duas vezes no mesmo dia. É verdade. Só tirei a camisola. Sou um familiar. Então, isso é o truque mais básico do YouTube. Estava a ver uma coisa sobre o Aaron Sorkin, deu uma masterclass de um curso online que era ele a ensinar escrita, é numa escola online, onde também o Herzog deu aulas, teve também uma masterclass, e ele tem uma parte em que nesses vídeos tu pagas tipo $90 para frequentar o curso, e estava lendo um texto sobre isso de alguém que tirou o curso, e estava tipo um tipo, ele tem tipo alunos, que se calhar são fictícios, ou assim, há tipo uma aula em que ele diz, tipo, e amanhã façam isto, para amanhã façam isto em casa. E depois no início do outro, eles estão todos com a mesma roupa, do outro vídeo, estão todos com a mesma roupa. Então, tiveram tempo para pensar nisto hoje à noite? É a mesma coisa. Portanto, a esse nível, com pessoas a pagar, nem sequer se dá para o trabalho de tirar a camisola. Exato. Quer dizer, escolhes bem os convidados, então. Quê? Porque eles dizem que não sabem mudar de camisola. Não, mas nunca mais fizemos isso. Estes dois fizeram isso, mas os outros não vou obrigar. Tu fizeste isso? Fiz. Ok. Ele é que tentou ele. Mas assim, né? Mas depois desistimos dessas camisas? Não. Sim. Eu levei uma camisola e tirei. Tu fizeste um tronco no segundo episódio? Não, tu fizeste uma camisola por cima da camisa. E depois tirei. Ok. Mas... O único problema foi pentear, mas... Depois apagamos que a segunda conversa já não é assim tão natural quanto isso. Porque já estás com ele, com a pessoa, tipo, há uma hora, portanto... O meu segundo episódio é deprimente, parece que mesmo que... Ele beceja indireto no episódio. E eu pedi ao gajo que podia tirar e ele não tirou. E está evidenciado com um zoom na tua cara. Então fica giro. Claro. Sim. Mas está mais outro. É o money shot daqui. Queres vender melhor as pessoas jogam videojogos? Já foram lá grandes celebridades? Sim, quem é que já tivemos? Luís Franco Bastos, hoje, no dia em que estamos a filmar, a gravar isto. Noiserve. Surma. Duas pessoas mais famosas. Surma. Sim. Tiveste ali no Teles também. Ali no Teles foi bem fixe. Que venceu um grande prémio. Sim. E pronto, tem sido isso, pá. Rodrigo Nogueira. Nós queríamos a Fanny da Casa dos Segredos, mas ela agora está na Casa dos Segredos francesa. É? Yeah. Brutal. Mas tu mandaste mesmo... Não, mas estávamos a pensar... Ela emigrou para França, não, para ela Casa já dos era. Segredos em França. É? Ela era imigrante. Ela era. Ah, ok. Ela era um dos nossos convidados de sonho, mas agora temos que esperar. Talvez ela... Os sonhos é. Manda um mail, se calhar passa férias em Portugal, pode vir. Se calhar pode ir a França e filmar. Sim. Tá. Pois é. Tu falas francês? Exato. É tipo, os sonhos é Fanny, Ricardo Araújo Pereira... Tipo um político, tipo António Costa. Vítor Norte? Vítor Norte, também é um sonho. António Costa. Tem que ser, pá, uma pessoa tipo super séria. O futebolista. O Cavaco. O Cavaco teve tempo agora. Nós queríamos convidar o Éder. O Éder, pá, outro sonho. O que é que ele está a fazer? Ele já lançou um livro, o que é que ele vai fazer a seguir? Ah, está a lançar um próximo. O Franco Rocha não conhece algumas dessas pessoas? Pá, sim, mas eu não gosto de chatear. Assim não, o achievement tem que ser, o achievement tem que ser pessoal. Portanto, aquela ideia que eu dei, não, vocês não vão fazer. Qual é que era? Então, depois fica aqui a ideia. O Soto tem, acha que tem a ideia mais genial de sempre, e por acaso não é má. Não, eu acho que é razoável. Eu acho que é fixe, que é o Bruno Aleixo ser um convidado. O que achas? Só que... É engraçado, não é? Só que só o trabalho de animar aquilo vai-te ser tipo o dobro do... Pois, já vai contra o espírito. Não, e... Eu sei, acho que é muito fácil vocês conseguirem o Pedro Santo ir lá. Mas, sim, mas depois eu ter que estar a pedir para eles animarem uma coisa para mim... Acho que isso é de loucos. Acho que isso não vão fazer. Exato. Mas pode lá ter só um busto, não é? Exato. E a voz dele. Acho que isso é o mesmo tipo de coisa de convidarem o Gonçalo Guarda inteiro e pôr o vestido de Capitão Falcão. Mais ou menos. Mas sim. Espera, tu vais descobrir que um caderno que é meu e estava perdido. Ah? E que tem ideias para... Que Patrícia, estou com a voz dizia que tinha coisas que... Queres as minhas folhas? Não, mas eu tinha as minhas folhas. E eu só não disse o João Barreiro porque o João Barreiro mora em Coimbra e se calhar é mais difícil combinar com ele, só por isso. Yeah. Não, mas ele quer ver mesmo o boneco. Sim. mas pronto, e mais? Já tivemos os de Macacos no festival, no concerto. Yeah. 2011, acho que. Nas atividades para o lado, naquela coisa tipo. Não, foi uma festa durante o festival. Sim. No Ritz Club. Foi claro. Mas sábado vamos ter também a melhor sessão. Sexta. Sábado. Okay. Eu estou a falar do. Ganda festa. Da festa. Sexta, acho que sábado. É sexta. Não, é sábado. Sábado está a falar do Rocky Horror. Sim. Ah, este sábado, sim. Claro. Já este sábado. Este sábado Rocky Horror com mega festa e papel higiênico a voar e pessoas a dançar e arroz. No Largo São Carlos, às 21h30. Gratuito. Gratuito. Tragam uma vassoura. E as pessoas também podem vir a fazer cosplay, que é o... Podem, claro. Tem que vir a fazer cosplay. Mas quinta também há o Carrie, no Largo de... Como é que se chama? Também podem vir cosplay. Do lounge também podem ir cosplay. Podem vir libertas de sangue. Sim, sim. Sangue de couro. Podem trazer baldes e atirar as pessoas. Assim, antes do festival ainda há essas duas. 40 anos do Carrie, já viste como o tempo passa. E o Rocky Horror, 41. 41 anos. Estamos a celebrar os 41 anos desse filme. É a data mais importante para celebrar um filme. E o Carrie tem uma ligação ao cartaz, ao resto do cartaz, não é? Tem. Disse a senhora. Porque passa de palma. Ah, tem que se concretizar, não é? Caramba. Quando lanças essas. Temos que concretizar. Vocês têm que tipo, lançar a. Para vocês venderem. E o Rocky Horror tem alguma ligação? Vocês se lembram? Acho que tem. É por ser também os 10 anos, não é? Uma festa. Sim, aos 10 anos, uma festa. Ora, Meet Love, falámos há bocado, aparece lá. O Tim Curry. Tim Curry aparece lá algum filme. O Tim Curry está de cadeira de rodas agora, se diz. Sim, sim. Yeah. Sim, sim. É deprimente. Há uns anos, para mim. Sim. Mas teve um CD, não está a ver? Acho que teve um. Susan Sarandon. Não está no outro filme, é? É o. Quem é o outro? Não sei. É o Richard Burton. Aquele boneco. Não, o Richard Burton. Richard Burton é o gajo que. Não, mas o. Sim. O casal? Ah, não me lembro. Não sei quem. Devíamos saber. Acho que isso é coisa para ser na internet. Mas pronto, pá, vai ser épico isso. Sim, vai, por favor. Quem é que é? Não é o Ryan O'Neill, é alguém parecido com o Ryan O'Neill. Não é o Ryan? Mas é parecido com o Ryan O'Neill. É nessa onda. Eu acho que nenhum deles ficou célebre. Ou conhecido. É só os secundários, mesmo o Tim Curry não teve uma carreira com ele. Teve alguns filmes. Fogo, sozinho em casa 2. A Susan teve mais, não é? Sim. E o Clue? Yeah, Clue. Eu nunca vi esse filme, mas já ouvi dizer bem. Há um filme que tem 3 finais diferentes. Yeah, e para o cinema com 3 finais diferentes. E tu vês aquilo em DVD e tens os 3 finais diferentes seguidos. Yeah. Em que o responsável pelo assassino, aquele é aquele jogo, não é? É com... Sabes disto? É o Barry Bostwick. Sabes o Ed? Clue deu. Eles adaptaram ao cinema e um filme chamado Clue. Com escrito pelo John Lennon. E havia em salas diferentes, filmaram fins diferentes. Três finais. E no DVD estás a ver e acaba e de repente começa outra coisa e acaba. O Barry Bostwick, eu lembro dele, fazia de maior de Nova York naquela série com o Michael J. Fox, Spin City. O Michael J. Fox era assistente dele. Mais uma vez volta Michael J. Fox. Está aqui, não precisa voltar ao Michael J. Fox. Então, portanto... Do Michael J. Fox vimos ao Michael J. Fox. Pois, eu vi o Jovem no Tivoli, primeira vez. Sério? Olha, houve ligação ao festival este ano. É verdade. E este ano voltamos ao Tivoli e vimos, por acaso, vimos lá fazer uma sessão do Louis Jovem. Sessão dupla com os dois, porque acho que nunca ninguém viu o segundo. Eu já vi, é deprimente. Sinto que o primeiro é incrível. Não, o primeiro também é deprimente, sim. Primeiro é engraçado. Há qualquer coisa no primeiro, eu acho. É o Michael J. Fox? Sim, exato. E o pai. E aquele figurante? Que um... Sim. Mas é. Está nu. Isso é impossível de ver hoje em dia, o filme está todo lixado nos VHS. Acho que não há, ninguém guardou aquilo. Como é que se chama isso? Porque ninguém queria saber do filme. O filme quase teve. Pois não, o filme. Acho que ele estava mesmo na gaveta, tipo. Vamos fazer isso. Pensava em lançar tipo, em VHS ou assim. Mas depois o Michael J. Fox ficou famoso, pimba. Fizeram bem? É que nem sequer era famoso, nem sequer consideravam que o facto de ele ser do Family Ties era. Suficiente. Era suficiente para lançar o filme. Mas sim, porque ele passa parte do filme mascarado, de facto. Sim. Não deveria acontecer se ele fosse famoso, não deveria ter pelo da cara. Mas temos um filme parecido com esse, que é o Critters 2, do Tivoli, este ano. Critters 2, pá, bué da fixe. Mick Garris, convidado deste ano, dos convidados deste ano. Quem são os convidados deste ano? Pá, Mick Garris volta 10 anos depois ao festival. Ok. Pá, apanhar um susto. O festival que ele apadrinhou desde a primeira hora. E tornou-se um dos nossos grandes amigos ao longo destes anos. E o Rogério Deodato. Portanto, estes são os nomes assim mais velhos. Que fez o Holocausto Canibal. Filme muito polémico. Muito polémico, ainda nos dias de hoje, não é? Mesmo entre nós. Há uma história bem da fixe deste filme. Que aquilo é o primeiro filme de found footage. Mas já se percebeu há pouco tempo. Tem o mesmo esquema que é. Alguém encontra umas filmagens que são... Sim. Digo, pá, tá. E ele, para levar aquilo ao extremo, pagou os atores para desaparecerem depois do filme. Depois aquilo foi um grande escândalo. O gajo foi processado pelo Estado italiano e foi obrigado em tribunal a provar que eles estavam vivos. Depois tive que ir à procura deles, senão ia de cana. Mas eles mataram mesmo animais no filme, cara. Mas foi para comer. Como assim? Eles mataram para filmar. Sim, mas comeram. Não estou... É uma das justificações. É uma... Como uma tartaruga. É como caçares. Não. Sim, podes comer. Tartaruga gigante, aquelas que vivem mil anos. É. Sim, pá. A sociedade evolui. Acabámos de afastar centenas de pessoas da sociedade. A sociedade evolui. E hoje em dia isto já não é, obviamente, felizmente bem visto. E é muito controverso. E acho que na altura... Mas se calhar é um dilema moral. Na altura que também foi, não é? 30 anos. Claro. Não? O quê? O dilema moral. Eu não vou ver este filme, não vou dar dinheiro às pessoas que foram filme porque eles mataram animais. Acho que em 30 anos esse dilema moral, se calhar. Não sei. Pois. Tanto que estavam a justificar a vocês. Sim, mas é um bocado estranho porque um gajo vai ao supermercado comer. É verdade, é hipócrita. Eu não sei que seja vegetariano. Eu é vegetariano. Totalmente vegetariano e não participo. De oficina de animais, só de plantas. Mas comer animais não podes, e filmar. Não podes chocar isto. Para o divertimento são coisas diferentes. Yeah. Eu não estou a. Eu não, sim, mas não odeio filme por causa disso. Ok, mas aquilo não é feito para ser um divertimento. Ou seja, aquilo não é para divertir. Aquilo não é um divertimento. Não, é supostamente é lazer, pode não é? Ser um, aquilo que ele quer dizer. Agora, se isso é dúbio ou não, isso acho que se vale a pena discutir. Agora, não foi feito com o intuito de. Não, eu não estou a dizer que eles estavam a rir-se às gargalhadas a matar a tartaruga, mas podiam ter arranjado um boneco, não é assim tão difícil nos anos 70, não é? Mas é a lava zónica. Não, mas pronto, como dá para ver um filme que ainda dá para discutir. Yeah. E ficamos aqui horas só a discutir esta parte. Claro. Mas só isso, porque há versões em que não tem esta violência animal. Qual é a versão que vocês vão passar? É a pior de todas, claro. senão lá vinham eles no fim. Pois é, se dizer, não, não é terror. Não vinha um animal morto. Vocês passaram a versão errada. Yeah. Mas quantas pessoas é que há? Pá, eu acho que há pelo menos. Epa. Pelo menos duas. Estava a sujar outra vez. Sim. Mas eu não durmo há algum tempo. Isto é um podcast. Há 48 horas. Desta vez não tenho desculpa. Aumenta o volume no 6. Aqueles jogos. Não, até há um DVD em que tu podes escolher, ou um Blu-ray em que tu podes escolher a versão que queres ver. Com ou sem. E também acaba por ser polémico tu lançares um DVD, um Blu-ray ou uma edição destas, não é? Quase que estás mais a. A quê? Evidenciar isso? Estás a aproveitar-te um bocado da polémica numa maneira ainda um bocadinho mais perversa, não é? Aparentemente disfarçando, tentando disfarçar aqui alguma, não sei se é hipócrita ou não. Mas, na realidade, eu acho que ao longo dos tempos, por causa desta polémica toda, o próprio realizador acho que apoiou versões censuradas, pelo menos nesta parte. Agora, o filme está censurado já desde há muito tempo, não só nisto, não é? E daí também toda a fama que ganhou e toda a polémica. O que é que está censurado do filme? Eu nunca vi, não tenho grande interesse. Ele ficou banido em várias coisas. Basta ver o póster do filme. Yeah, o póster é bastante. Dá para perceber um bocado o que é que vem a seguir. Mas, curiosamente, a parte mais chocante não é a violência face a humanos, apesar de ser bastante realista, curiosamente. Não dá, aquilo não dá de facto a sensação que é falso. Agora, a parte dos animais é que. Yeah. É que para mim é o mais. Porque não estava na altura, quando vi, não estava à espera. Estava à espera de ver pessoas com empaladas e coisas do género. Quando é que viste o filme? Não foi assim há tantos anos. Já havia Motel X? Não, foi antes do Motel. Conta o café há 10 anos. Mas, epá, obviamente nunca tinha ouvido que mandei ver um DVD, não sei se é a versão cortada ou não, mas tinha estas cenas todas e fiquei impressionado. E não hoje resulta. Yeah, é um bocado difícil de justificar, continua a ser, não é? Porque ele está ali. Yeah. Apesar de toda depois a teoria que se possa ter, do que é que se pretendia, da mensagem, etc. Mas tem uma mensagem, e é uma mensagem que ainda hoje é atual. Basicamente. A raça humana não presta, pronto. Sim, sim. E as questões ambientais e isso tudo está lá tudo no filme ainda. E depois tem esta fama toda que o persegue, mas por outros motivos. Tu estavas a dizer que não é um entretenimento, é que ele tem uma, essa parte de mensagem e tal, mas para vocês o terror, a maioria do terror é entretenimento, não? Sim e não. Não é simplesmente, não se reduz a isso. Sim, sim, sim, não, mas eu estou a dizer, porque isso pareceu a ideia que estavas a dar, é que não há muito prazer a ser retirado do visionamento desse filme. Sim, há muitos filmes de terror que não são propriamente aquele tipo de filmes que tu vejas. Eu vou-te dar um exemplo: Mártires é um bom filme, é um grande filme de terror, mas não é um filme que quem vê aquilo repetidamente é estranho. Yeah. Sim. O Massacre do Texas não, porque é diferente. Eu acho que há questões artísticas do Massacre do Texas que são mais interessantes. O Martin é mesmo uma tortura, do princípio. E o objetivo é o filme é ser uma tortura. E há outras coisas piores. Tipo, Centopeia Humana, por exemplo. Mas eu até consigo ver mais uma palhaçada. Eu nunca na vida consigo ver o Martin outra vez, ou sei lá, esses filmes assim, torture porn. Eu acho que eles são feitos para tu veres uma vez, não sei. Não, tipo, quem é que vem? Mas eu mesmo, se acho que estão a falar de filmes que não são assim tão planos quanto isso. Porque há filmes que é simplesmente tortura do princípio ao fim. E não há assim muito mais, a não ser uma abordagem visual, sem grande profundidade, e que vive simplesmente ao de efeitos especiais, ou de tentar causar esse efeito visceral no espectador, essa aversão, ou o que for. Sim, mas perde esse lado artístico quando é simplesmente gratuito. Sim, embora eu por acaso sempre, não é que tenha assim um grande gosto por esse tipo de filmes, mas sempre achei fixe quando o filme te consegue de alguma maneira satisfazer em termos de obra ou de entretenimento, ou de cinema, ou o que quiser chamar, só pela parte visual. Quando ele consegue não aborrecer até à morte, e mesmo assim, epá, sempre achei piada algum destes filmes em que tu ficas simplesmente a apreciar, epá, o tipo de efeitos especiais, o sangue sai assim ao assado, se acaba por se tornar tão exagerado que fica uma comédia. E, mas sim, depois claro que isto começa a cansar, né, quando não há mais nada além disso. Mas que tipo de filmes é que vocês todos vos fizeram gostar de terror? Terror nunca foi uma coisa de que eu gostasse muito. Gosto de alguns filmes de terror, mas não é tipo, nunca foi tipo, eu gosto de terror. Aliás, no quiz do ano passado, aquela parte em que as pessoas vão ao palco e as outras equipas têm de apostar em cada uma das pessoas, e eu disse... Tu foste uma dessas pessoas. Vocês perguntaram, gostas de terror? Não, gostas do Model X? Eu, sim, gostas de terror? Eu, tipo, não. Então ninguém apostou em mim. Eu estava a ver, eu não ia saber nada. Depois foste tu que ganhaste. Sim, essa parte sim. Foi uma lição para as pessoas. Pois, era esse o twist. É que as perguntas não tinham nada a ver com terror. Pois foi o Eda. Já, foi. Não, mas eu sei uma outra coisa sobre claro, terror. Claro, tipo, claro. Vi alguns filmes, mas a piada era essa, era sim. Dar a entender que as pessoas peritas em terror é que iam ganhar o round, mas afinal... Conseguimos. Pronto. Filmes. Ou que tipo de filmes? Opa, eu um bocado... Eu vi o E.T. quando tinha 4 anos e morri de medo. Ok. Depois apanhei o thriller na televisão e ainda foi pior. E, portanto, grande parte da adolescência desta passagem foi, tipo... Aquela que não queres ver, porque sabes que não vais dormir, mas não aguentas. Sim. É caso como se estás a coçar, não é? E o meu pai gostava de cinema e tinha VHS dos filmes de Frankenstein e coisas, e Drácula da Universal e os filmes da Hammer. Portanto, eu ia vendo esses porque já eram mais datados e já não gostava tanto. E a partir do momento em que consegui chegar ao ponto em que vi o Exorcista, sinto-me um homenzinho. E portanto, foi mais esse processo todo que me fez gostar de filmes de terror, que me acompanhou durante muito tempo. Mas não houve assim um filme muito particular. Era justamente. Isto é a resposta perfeita a esta pergunta. Okay. Era justamente isso que eu queria. Foi mesmo com eles. O meu foi parecido, por acaso. Eu também. Eu tive bué pesadelos. Tipo, lembro-me de ficar assim uma semana sem conseguir dormir. Quando vi bocados do Child's Play, Chucky. Yeah. Tipo, lembro-me mesmo de achar que aquilo era a pior. Era a ideia mais maléfica de sempre. Era tipo um boneco. Ainda hoje acho que ele é genial para assustar crianças, gajos. Claro, mesmo, claro. Traumatizar uma geração. E depois vamos ver um thriller também, em casa do meu tio, que tinha TV cabo, feito das primeiras pessoas na altura, também ficar bem traumatizada. E depois, quando tinha para aí 12, 13, comecei tipo, a interessar-me e houve um filme que eu lembro-me que me fez mesmo começar a pesquisar mais e ler sobre isso, e que é um bocado ridículo, tendo em conta tipo, as idades, mas foi o Shaun of the Dead. Tipo, eu lembro-me que desde aí depois comecei... Comecei mesmo tipo, ativamente a procurar filmes de terror e a ler e não sei o quê. Só passou numa sessão do Cine Club. Já, eu lembro. E nunca passou ainda. E nunca passou no cinema, foi lançado Zombies Party. Zombies Party, mas o Zombies Party também é espanhol. É espanhol, é espanhol. Foi ibérico, Porque no Hot Fuzz, no supermercado. Ou no supermercado ou numa... É no supermercado. Não sei se é no supermercado, se é na bomba de gasolina. É no supermercado. Eles, há uma, tipo, um caixote tipo, com DVDs. Um caixote com DVDs e está lá. Zombies Party e a versão espanhola. Sério? Ou a versão do mercado hispânico. Sim, às vezes o mercado ibérico lança... Yeah. Sim. As distribuidoras, se calhar, são espanholas e portuguesas. E... Tu sabes isso porque tens as descendentes espanholas, não é? Sim, ainda bem que estás calado há 20 minutos. Eu só sei isto porque vi o filme que eles fizeram assim. Para mim foi isso, foi Shaun of the Dead. E nunca passou nenhum filme do Edgar Wright no Motel X? Pensámos nisso no ano passado. O Worlds End passou. Não passou, não. Não chegamos a passar. Nós já tentámos várias vezes trazê-lo, mas queríamos ter passado. Sim, quando o Shaun of the Dead fez 10 anos, em 2013, era uma das ideias, era ele vivo e passar todos. Passar os 3. Sim, só que ele estava. Era ele, o Simon Pegg e o Nick Frost, a sério? Ia ser alta cena. Ele estava na impressão, portanto. Pós Ant-Man. Ah, foi. Mas em 2013? Não foi em 2013, eu acho que foi há um ano ou dois. Foi, como estava em produção. Foi? Estava em produção. Eu percebi, depressão pode... Não, ele estava em depressão. Ele estava em depressão. E estava em produção. Ok. Ele já tinha sido... E então nunca aconteceu. Okay. Mas as conversas que nós tivemos com ele foram surreais. O gajo estava... foi bué da estranha. Pá, ele respondia de uma forma bué estranha. Pá, nós imaginávamos que ele estava tipo num bar, a beber, deprimido. A mandar. E de vez em quando respondia assim umas cenas que eram meio um bocado brutas e enigmáticas. E nós ficávamos, é pá, e agora o que é que nós vamos responder a este mas gajo? Ele parece um trocível, eu já mandei... Não, não, ele depois pediu desculpa. Não, ele pediu desculpa, foi bem simpático. E ele disse mesmo, ele assim, está a ser um ano muito difícil, eu gostava imenso, mas acho que... Não estou muito pronto para falar da minha... Acho que ele disse mesmo isto. Não, não, não queria falar da sua trilogia passado. Ou do passado agora. Mas tinha sido bem fixe, deve ser conhecido. Foi. Nós temos que continuar a tentar. Sim, uns 20 anos. Apesar do Simon Pegg agora ser tipo mais do que um ator britânico. Então os gritistas estão a três, está a três. Agora é um pequeno semideus. Não sei, se lá de 2 ou 3 anos vinha, não há de ter mudado muito... Não sei se falaram com ele, se vai chegar a falar. Nós também tentámos o gajo. Falámos com... Eu lembro que o Nick Frost respondeu mesmo. Sim. E a Nick Frost disse. Pá, ficámos pela agente ou uma coisa assim. E depois encontramos fotografias de gajos tipo fazer manicure em LA, mas nos pedicure, aliás. É pá, ficámos. Este gajo passou já para o outro lado. Sim. Isso nota se ele passou a pentear o cabelo todo. Não que acha nada de errado com isso, cara. Não estou a ser hipócrita. Mas ele mudou bastante. Mas qual foi o teu filme, Soto? Opa, eu por acaso estava. Eu costumo pensar sempre numa cena que eu sempre achei estranho e fascinante, que era o Poltergeist, que eu só vi muito mais tarde. Mas que teve sempre assim rodeado de histórias. Epá, que para mim eram assustadoras do género. Lembro-me dos meus maldição, pais contarem, contarem que a filha do amigo, dos amigos, viu e ficou tipo, não dormiu durante um mês. Estás a ver? E que teve que ir ao médico. Sim. E não sei o que. Eu achei aquilo fogo. Este filme é tipo uma cena mais violenta da história, que só um gajo de 18 anos é que é capaz de. É que pode ver, não é? Nessa altura, um gajo de 18 anos é tipo o máximo do adulto. É o máximo. Sem ser os teus pais. Exatamente. Já podes ser carta, já podes sair à noite. Mas isso ficou assim sempre um bocado na minha mente. E pá, depois fui tendo algumas experiências, por exemplo, com o Monstro da Lagoa Negra, que achei bastante soft. E vi, na altura, houve uma sessão na televisão em 3D, que se compravam os óculos numa revista. E eu até fiquei a ver isso sozinho, porque aquilo, não sei se foi tarde ou não, mas lembro que já os meus pais já tinham ido para a cama, assim. E depois, uns anos a seguir, a cena que eu senti assim mais forte de alguma violência foi com o tubarão. Achei que aquilo, pá, ia bastante longe e dava-te ali um terror que estava assim muito próximo, já de uma coisa que tu estás familiarizado, né? Que é a praia, que é o verão. E depois a coisa da violência gráfica, que acho que a partir daí também me começou a impressionar um bocado. Muitas das coisas que vocês estão a dizer são coisas que eu vejo tipo, na boa, milhares de vezes, tipo Shaun of the Dead ou Jaws ou assim, são coisas que é tipo... Sim. Dá para rever mil vezes, eu não sendo um fã de terror, estava a dizer, tipo, para mim isso é na boa. Está sempre com idade para ver os filmes? Sim. Com idade que marca bem. Não, estou só a dizer, eu não vejo muitos filmes de terror, porque não é tipo, sei lá, se for só terror e só por ter medo, não retiro muito daquilo. Ou, sei lá, tipo, se for, tendo a ver um balanço perfeito entre medo e piada, por exemplo. O filme que vocês passaram na abertura do ano passado, acho que foi a primeira vez que eu gostei de um filme do M. Night Shyamalan desde o Unbreakable. The Visit, E acho que é terror. E Rio, tu não é. Tem coisas assustadoras. Estou a dizer que não é. Só tem coisas assustadoras. Podia estar mesmo com a dúvida. Eu tive sustos. Sim. Mas se o filme for só sustos, para mim é complicado. Sim. Yeah. É só por isso. E tu, Luís? Pá, para mim... para mim é um bocado como a Nura, se calhar. Eu também... É assim, terror não é a minha cena mesmo. Eu gosto de ver um bocado de tudo. Quando era puto, se calhar... influenciaram mais tipo filmes como de ação, tipo Schwarzenegger e Stallone, Mas também... Luís, desculpa interromper, mas tens que falar do Resident Evil, porque ele tem um, pois, ele tem um home remake do Resident Evil. É, sim, eu fazia filmes manhosos de terror em casa e um deles era tipo o zombie. Chamava-se só Zombies. E era eu cheio de patal, que os meus amigos luxemburgueses. Sim. Está no YouTube isso? Não. Mas... Por que é que não concordes aos microcurtos? Disse que foi feito agora. Exato. Sim. Enganas o júri que presumo que está nesta sala também. Yeah. Não. Não, é o júri, é a equipa de seleção. Ah, não, mas eu por acaso, é engraçado estás a dizer isto, porque eu tenho mesmo um sonho, tipo há 2 anos atrás, de enviar uma curta minha para nós, para vocês verem em seleção. Quem é, E depois ficarem só confusos e tentar, peraí, isto parece o Luís, mas tem tipo 14 anos, isto é possível? Ah, sim. Está a ver? E eu estragaste tudo. Não, ainda vou fazer isso. Não interessa porque tu não vais lembrar. Depois vais dormir, vais esquecer tudo o que aconteceu. E pelo menos vai funcionar com o Viana e com o Carlos, e ele não ouviu, portanto vai ser perfeito. Mas isso deve ser o badafismo. Não, mas pronto, se calhar até por acaso isso até me influenciaram mais os videojogos. Tipo Resident Evil, eu borrava-me genuinamente e tinha medo de jogar aquilo à noite. E Silent Hills e não sei o quê, mas lembro também de ter essa cena com o Chuck, não se chama Chuck, mas com o boneco, de achar completamente assustador. De querer bem ver o The Blob, dos anos 80, aquele remake. Sim. Também me fascinava bem aquele monstro, não sei porquê, mas a minha mãe queria que eu fosse para a cama. E eu queria bem ver esse filme. Portanto, são assim, o Freddy Krueger também gostava bem, quando, tipo, na adolescência. É isso, para mim já era demasiado, eu nunca tive... vontade de ver não, Freddy. Elm Street. Yeah. Eu acho que já vi tipo, o primeiro e nunca tive aquele vontade aquele conceito eu acho ainda hoje tipo, genial. E se assusta-me genuinamente. Yeah. Também é fixe para criar daquilo. Pesadelos. Yeah, porque... aquele conceito é perfeito porque toda a gente dorme e o facto de não conseguir escapar a uma coisa que te mata durante a noite é completamente... Isso para mim já é demasiado, demasiado mesmo. Mas a saga toda do... Freddy Krueger. Sim. É boa comédia também. Até. Sim, é tudo. Há a ideia que aquilo é, porque ele tem aquele ar e isso, mas até há lá... Há filmes que são... Mas o primeiro era mais ou menos certo. Sim, o primeiro era certo, mas aquilo torna-se uma palhaçada. Sim, sim. Ele dançava e fazia piruetas. O primeiro Evil Dead também é razoavelmente sério. Sim, e o segundo. Sim, sim. Mas esse aí ficou melhor, quanto mais parvo ficou. E o Freddy Krueger, nem por isso. Eu gosto do primeiro Evil Dead. Eu gosto mais do segundo e o terceiro é quase genial. O Army of Darkness. Tão estúpido. Eu prefiro o segundo. Pois sim. Pá, o segundo é uma versão melhor do primeiro, basicamente. Sim. E sem aquela gente toda. Yeah. Esse eu gosto bem desses filmes, por exemplo. Mas só vi muito mais tarde. Yeah. Então, o Motel X começa as festas esta semana. Dia 1, quinta-feira, às 10h30. Ou seja, amanhã. Amanhã. Exatamente, amanhã. No bar? No, epá, é o beco do lounge. Okay. Com uma after party no lounge? Yeah. Com o Mário Valente a passar música, provavelmente? Não? Não, por acaso não. Ainda não podemos colar quem vai passar. Ok. Ok. E depois, dia 3? Dia 3. Rocky Horror Picture Show. Mas antes disso, de um passeio com o Lisbon Walker. Okay. À volta do misterioso, místico e... Maravilhoso. Não. Sinistro também. Sinistro. Universo do Dom Sebastião. Ok. Okay. Esse mito que nós trouxemos com o nosso amigo Jónimo Rocha, que tem sido realizador dos spots do festival e que ele quis recuperar. E mais uma vez estamos aqui com uma lenda, uma mística portuguesa que quisemos trazer... para a imagem do festival, e então o Lisbon Walker vai criar um passeio meio role-playing por Lisboa, à volta de todos estes símbolos. Há muita coisa aí catalogada, ligada aqui ao sebastianismo. Às 9h30 começa então o Rocky Horror Picture Show, a grande sessão de celebração dos 10 anos do festival, ao ar livre. Largo São Carlos. Largo São Carlos, entrada livre. E depois é Sabotage, a seguir, à meia-noite e meia. Com o quê? Também não se pode roubar? Pode. Mas eu não vou dizer já. Ok. E depois o festival de 6 a 11, com todos os filmes, todas as sessões são boas. Todos os melhores filmes de terror. Se não há aqui um filme é porque não é bom. Sim. Reque na terça-feira. Oh, sim, não há outras razões. Há outras razões. Não, eu estou a gozar, estou a fazer uma piada porque. Outras razões. As pessoas são bem injustas sempre no fim do festival e dizem. Ah, porquê que passaram este filme e não passaram X e Y? Como é que é possível? Sim, porque e as pessoas acham que... todos os filmes. É isso, é que só não faz ideia que o que é preciso. É tipo, vamos passar este, arranjar este. É que há outros filmes, há o circuito comercial. Eu quando comercial. Disse aquela coisa da Edgar Wright, não foi tipo culpar, foi tipo... Sim, sim. Porque eu sei que, tipo, por exemplo, os filmes dele nunca têm estreia em sala, cá. Scott Pilgrim, já não lembro se passou. Chegou a estar um tempo em sala. Acho que sim. Sim. Foi sim, o único que eu vi no cinema, que passou no Lisboa, no Estoril Film Festival, na altura. E eu fui de propósito ao Estoril ver. Mas eu acho que depois teve um bocadinho em sala, teve. Mas mais nenhum da trilogia teve em sala em Portugal. Ah, não, teve o Godfuzz. Um ano depois, eu acho que o Godfuzz teve. O Nuno Marco fez pressão, mas foi um ano depois. Mas isso um ano depois não é assim muito, quer dizer. Tens tantos filmes. Quando aquilo já havia tipo em DVD para tu comprar. Sim, mas pronto, mais vale tarde do que nunca. Sim. E é isso, não é? O que é que isso tem a ver? No festival. Ah, e o Attack the Block, que ia produzido por ele, também sabe que nunca haveria de passar cá e passou também um ano depois. Já tinha Blu-ray há um ano. Com a pior legendagem que eu vi em toda a minha vida. E confirmei ontem porque revi ontem o filme e apanhei a televisão a dar. Já tenho o Blu-ray, tipo. E pior legendagem do mundo. É Tese in the Bairro, pior nome do mundo. Para a legendagem mesmo, de alguém que não compreende. É Tese in the Bairro. Ah, pois é. In the o filme chama-se Attack the Block, normal, mas em português quase é dá a volta quase. É mau, mas depois quase que é genial. E é muito bom porque a tradução para Block não é bairro. Porque eles montes de vezes estão tipo na garagem, tipo do prédio, e dizem: temos de voltar, we gotta go back to the block. Temos de voltar ao bairro. Eles têm de ir para cima. Tipo. Eles nunca saem do bairro, mas dizem boas vezes que têm de voltar ao bairro. Ah, pois. É muito bom. É mau. É o melhor legendador do mundo. Luís Sanguinetti. Eu decorei o nome dele. Ok. E sempre vejo uma tradução muito má. Convidá-lo para ir ao centro de Tijuana. Falar sobre isso. Eu acho que ele é um nome inventado. Mas o primeiro Expendables do Dolph Lundgren é Irinomen. É o quê? É Irinomen, a personagem do Dolph Lundgren. Don't kill it. Todo aquilo, este está ano. Cá, está neste festival. Eu ia dizer isso. Ok, está o Dolph Lundgren. Ok. E nas legendas ele não é Irinomen. Não há nenhuma referência ele ser Irinomen nas legendas. O Sylvester Stallone diz: right now, you're good, but you're still using. Legendas. Agora tu estás bom, mas ainda estás utilizável. Ou tu és bom, mas ainda estás utilizável. Pois. É incrível. Esperamos que ele não ouça isto. Ok. Essa pessoa? Eu espero que sim. Mas eu, por acaso, eu agora, da mesma forma que as pessoas não sabem como é que funciona a seleção de filmes, há muita gente que não sabe como é que funciona a legendagem. Sim. E eu a legendar filmes para o Motel X, aprendi muito. Agora também consigo relacionar-me com alguns legendadores. E bem, às vezes tu tens... Mas há aqui coisas que são diálogos. Não, se calhar não é que se pende, certeza que ele tinha um screener. Acho que não é desculpável. Acontece às vezes só recebes os diálogos também. Sim. Tenho a dizer que são por causa disso. Tipo, não tens o screener e fizeste só para ter os diálogos e depois não percebes o contexto. Está bem, mas há coisas que são... Não, mas a certeza que não é. Olha, neste caso, eu acho que não. Naquele filme do Nick Stoller, que é o 5-Year Engagement, que é com o Jason Segel e a... Sim. Não, quem é? Emily Blunt? Não, alguém? Já não lembro quem é. Não faz mal. Sim. Ele traduz, é a mesma pessoa, traduz psychology por psiquiatria. Não há. Pá, é impossível. Pois. Sim. Mas sim, não era só para esse caso específico, estou só a dizer no geral. Bridesmaids, ele traduz. Tenham pena. Pixar Movie por o filme de banda desenhada. Ou banda desenhada, nem sequer é Pixar Movie, traduz por banda desenhada. Isso não vai acontecer nos nossos filmes. Todos os filmes do Motel X estão super bem legendados, todas as referências corretas. Eu voltei a lembrar-me ontem disto, só por isso, porque estive a rever o Attack the Block. Ok. Acho que sim, pronto, agora. Olha, muito obrigado, malta. Boa. Nada. Foi fixe. Vens este ano ao festival? Sim. Aparece. Fixe. Compre o bilhete. Ah,